sou geração profética, tipo dinamite. Me desculpa se minha conduta te afeta diretamente da caverna de Adulão. Geração profética, provou quem incomoda, quem contagia. A dinamite que explode na periferia. Aliás, seja lá onde for, tudo que faço é no nome do Senhor. Cê já notou? Tá admirado? A minha tropa só aumenta, tá encabulado. Me avistou e nem cumprimentou, fingiu que nem viu. Ah, demorou, fugiu que nem o capeta, foge da cruz. Será que é porque eu tenho a presença de Jesus? Tem coisa que não dá nem pra comentar, só sei que o objetivo é claro e eu não vou parar. Cada apresentação é mó satisfação de subir no palco e abrir os olhos dos irmãos. Então, pra que que eu vou esquentar? O azer por viagem que só quer me atrasar. Tô pra pregar, não tô pra aparecer. Tira onda de estrela na capa do CD. Pra alertar, falar de salvação, fazendo a minha parte pra tirar os truta da função. Então, vou seguir firmão na humildade, mas se conspirar, usa as armas da verdade. Palavra capaz de separar juntas e medulas. Sai da reta, tamo marcando presa. Geração profética. Quem incomoda, quem contagia. A dinamite que explode, ó, quem diria. Não acabou, apenas começou. Tudo que faço é no nome do Senhor. Chegou quem incomoda, quem contagia. A dinamite que explode, ó, quem diria. Não acabou, apenas começou. Tudo que faço é no nome do Senhor. Eu sou agulha que fura o salafrário. A pedra mais preciosa que diamante. Eu sou missionário, não sou homem de aço, mas vou pro arregaço. Tudo que é do oposto e que se alastra, eu embaço. Tenho pegada, venho de periferia. Já presenciei trairagem, muita covardia. Poucos permanecem, tamo aí, quem diria. Na batalha, dia após dia, mantendo a correria. Tem uns que despreza minha ideia. Tem nada não, isso aqui não serve pra comédia. Eu incomodo quem não gosta da verdade. Falam mal de mim por falar a realidade. Não sou perfeito, também já fui função, mas pela misericórdia de Deus passei por restauração. Tem que ter o pé no chão, eu não fui mente fraca. Me estabeleci, aprendi a manter a calma. Me julgaram, mas não me liguei. Quando eu tava na ziquezinha não desacreditei. Tipo dinamite, vai vendo. Não queriam me ver prostrado, eu só lamento. Chegou quem incomoda, quem contagia. A dinamite que explode, ó, quem diria. Não acabou, apenas começou. Tudo que faço é no nome do Senhor. Chegou quem incomoda, quem contagia. A dinamite que explode, ó, quem diria. Não acabou, apenas começou. Tudo que faço é no nome do Senhor. Honestidade incomoda, integridade incomoda. Minhas mensagens é tipo a dinamite que incomoda. Mas trago paz para o necessitado, e quem assimilar será aliviado. É tipo uma dinamite, irmão, que explode na sua mente, trazendo revolução. Salve, salve pra nova geração. O vigor dessa rapaz, a minha admiração. Admiração dos corre a milhão, dos parceiros que fiz no rap mó satisfação. Por mais que tenha oposição, continuo apertando a mesma tecla, não para o jão. Pura e eficaz, se espalha a mensagem. Nossa luta continua com muita coragem. Prossegue na fé, tipo dinamite afeta. Bum, pá. Geração profética. Geração profética. É tipo dinamite. É tipo dinamite. Tipo dinamite.